Quem tem Jesus não tem tristeza jamais. Quem não tem Cristo vive sofrendo, torna-se escravo deste mundo e não está vendo. Com bondoso amigo é Cristo, carregou com nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Vou enfrentando todas as barreiras, Cristo na frente é vitória a vida inteira. Vou enfrentando todas as barreiras, Cristo na frente é vitória a vida inteira. Com bondoso amigo é Cristo, carregou com nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Obrigado.